DJ Marcos e Gaiato, DJ Marcos e Gaiato. É o xodozão, sacudindo a moçada. Vai meu Petron, dá-lhe a lapada. DJ Marcos e Gaiato, DJ Marcos e Gaiato. Vamos pirar. Mandando o melhor som. É o super xodozão invadindo o...